portuguesa para além dos idos. Olá, o meu nome é Pedro Palos e este é o terceiro episódio do Brandos Costumes. Hoje temos mais um convidado especial. O nome dele é Manuel Cardoso, também conhecido como Frodo. Ele era vocalista dos Tantra, uma banda de rock progressivo sinfónico, que foram a primeira banda de rock portuguesa a encher o Coliseu dos Recreios. Depois disso tem um percurso muito interessante de New Wave a solo e ainda tornou-se produtor para bandas como Chutes e Pontapés, o Ziodo, as Cocktail, produziu alguns discos importantes da música portuguesa, mas sobretudo produziu dois discos que são muito importantes para mim, o disco de Yodo e Street Kids, que são sem dúvida um dos responsáveis pela existência deste programa. Descobri estes dois discos quando tinha 19 anos e fiquei viciado nos dois, sei-os de trás para a frente, e acho que a melhor maneira de começar este programa é ouvir uma música do Ziodo, claro. Liderado na música e no desenho. Eu aos 18 anos fui refugiado político na Holanda. As coisas que levei comigo, não veio roupa, não veio dinheiro, veio o meu livro de desenhos e a minha viola e os meus discos dos Stones. A música tornou-se a minha vida. No fundo foi mais que uma ditadura. Eu fui refugiado porque era rebelde, mas não posso dizer que fosse só por causa da ditadura. Foi por causa de uma série de outras rebeldias que eu e uns amigos meus não estávamos afins com a cultura portuguesa da época e com o sistema português político e policial da época. Mas não foi só política, foi uma questão de sistema e de cultura, foi uma revolta global que incluía também os defeitos da ditadura. E a música certamente foi um elemento fundamental no choque de Manuel Cardoso com a sociedade portuguesa da altura. Claro, claro. Logo falando de Rolling Stones, não é? Claro, os Rolling Stones eram rebeldes. Aquilo que eles me tocavam incentivou dentro de mim esse despertar para uma nova cultura, para um novo olhar sobre a sociedade, sobre as metas humanas. Claro que isso, a música foi fundamental. Primeiro foi fundamental quando eu comecei a ouvir música clássica em criança. Criou-me a apetência por algo mais. E esse algo mais, as poucas coisas que ao longo da minha vida o satisfizeram isso, foi a música, a meditação, a espiritualidade e a busca do conhecimento. Depois voltei a fugir porque depois entrava na tropa em 74, entrava no dia 30 de março nos comandos em Santarém, e eu era moçambicano e recusei-me a ir matar negros moçambicanos, então fugi para a Itália no dia 1 de abril, portanto 24 dias antes do 25 de abril. Lembro-me perfeitamente de não me darem autorização em Lisboa, fui a Setúbal pedir uma autorização militar e o sargento ou tenente, já não me lembro bem, que me atendeu, olhou para mim, sorriu e assinou uma declaração. Provavelmente já teria noção do que estava para acontecer. E tanto que eu achei muito estranha a atitude dele, ter-me sorrido, ter-me assinado aquilo e ter-me mandado embora com uma simpatia que eu achei inusitada, não é? Pronto, e quando, passado 24 dias estava eu em Itália, fugido à tropa, nessa altura por acaso era monge, deu-me na cabeça, comecei a fazer meditação, tornei-me monge, e passar assim na rua e ver Revoluzione al Portogallo, e fui logo comprar o jornal, e por acaso tinha uma portuguesa também no mosteiro, fui logo mostrar o jornal à portuguesa que estava lá, o que fez com que eu pudesse regressar ainda no final desse ano a Portugal. Ainda andei fugido à Polícia Militar durante uns tempos, depois fiz uma nova inspeção, fiquei livre e depois, graças a Deus, correu tudo bem, fiquei legal e correu tudo bem. Quando voltei tive várias bandas, mas que eram bandas de jam session, que eram bandas de música de improviso e que não nos preocupávamos muito com tocar para as pessoas. Fazíamos, digamos, uma espécie de investigação musical baseada no improviso. Depois, entretanto, fui para a Inglaterra. Estive em Inglaterra a ensaiar com um grupo de música inglesa, entre a música celta rock. E depois, então, vim para Portugal e então é que fundei os Tantra. Caes de onde dará. com as minhas influências clássicas e com a minha influência do rock, geraram, e aquela experimentalidade de jam sessions, geraram aquela música dos Tantra dentro da minha cabeça e da minha alma, que depois, com o Armando e mais tarde com o Pedro Luís e com o Tosé e com a Maria Luís, depois aperfeiçoámos em conjunto. Naquela altura fomos a banda mais importante, embora não desfazendo nem de bandas que foram e que são hoje totalmente desconhecidas, mas que foram muito importantes antes de mim, os Chinchillas e o Objetivo e o Quinteto Académico, muito mais atrás, que faziam um género de música muito mais light, muito mais pop só. Estes Efedra, Camaçuda e Arazen já faziam música mais experimental e ficaram, digamos, na sombra. Nós éramos uma banda muito dinâmica, eu era uma pessoa muito dinâmica, sempre fui e continuo a ser, graças a Deus, e conseguimos comprar uma aparelhagem, trabalhámos muito, conseguimos um contrato de gravação, fizemos os álbuns, portanto conseguimos saltar para a ribalta e impor a nossa música, e por isso tornámos-nos a banda mais importante daquela época. Havia outras interessantes, só que eram bandas que só conseguiram gravar anos depois, à custa de nós termos tido algum sucesso. Todas as bandas tocavam covers dos Pink Floyd, dos Yes, dos Genesis. Nunca nos comprometemos com a música dos outros e tentámos sempre fazer uma música que fosse só nossa e que não fosse parecida com a de ninguém. Foi maravilhoso, foi incrível, porque o primeiro espetáculo, o Estrovante, foi para aí uns 3, 4 anos mais tarde, o primeiro espetáculo que fizemos nunca tinha, nenhuma banda rock tinha feito, nós não fazíamos, e foi feito à custa do nosso dinheiro. Nós já tocávamos pela província, já andávamos há um ano ou dois a tocar pela província, conseguíamos poupar algum dinheiro e decidimos investir naquele espetáculo. Podíamos ter ficado sem um tostão, podíamos ter ficado completamente lisos e se calhar ainda a pagar dívidas, como é óbvio, mas tivemos sorte. Foi, eu lembro perfeitamente de o nosso técnico de luzes ter vindo chamar-me ao camarim. Estávamos todos nervosos, não sabíamos como é que ia ser a resposta do público. Ele veio, não, vem cá, vem cá. E levou-me por trás do palco aos cortinados e abriu um cortinado e espreito. E quando eu espreitei, vi a sala completamente cheia. Um burburinho enorme e a sala cheia. Eu fiquei em êxtase, como deves calcular. E pronto, e foi uma noite maravilhosa. Entretanto, há uma mudança que transforma completamente a sua carreira e a sua vida, que é a transformação para o nome Frodo. Sim, isso teve a ver com duas ou três coisas que aconteceram na minha vida. Uma foi, eu, como já te disse, tive uma fase em que fui monge, depois deixei de ser monge, mas continuei na meditação, praticando sempre de Tantra Yoga, de Raja Yoga, com um mestre de Raja Yoga. Começou-me a irritar as pessoas acharem que, sendo eu esse género de pessoa, andasse pelas boates às 4 da manhã, tivesse uma vida de contracultura. E começou-me a irritar as pessoas verem-me dizerem: Manuel Cardoso, então, tu fazes yoga, estás aqui, tu fazes meditação, estás aqui, tens esta vida. Eu nunca tinha visto, nem ainda o vejo hoje, razão para haver incompatibilidades dessas. Acho que são preconceitos que as pessoas têm, como com os gays, como com os transexuais, como com os brancos, negros, é tudo preconceitos. E eu irritava-me e um dia decidi mudar de nome e dizer, eu vou mudar de nome para as pessoas não poderem vir dizer que tu és isto. Tinha acabado de ler há uns anos antes o Senhor dos Anéis, li os livros todos em inglês, tinha aquilo na cabeça, tinha uma noção de que a minha experiência de vida era um pouco como a do Frodo, no sentido em que a minha vida tinha sido uma aventura imensa no meio de uma confusão agreste e difícil, em que eu tinha atravessado imensos universos desconhecidos para atingir algo, um pouco como todos nós somos um pouco do Frodo. E eu disse, olha, boa ideia, vou ser Frodo. Para além de músicas rock bastante elaboradas, decidem também aprumar o seu espetáculo. Apostam na teatralidade e transformam os seus espetáculos em espetáculos audiovisuais. E aqui eu gosto de fazer um parênteses, porque é preciso que as pessoas percebam, porque havia pessoas que diziam, ah, o Manuel Cardoso faz teatro como o Peter Gabriel. Não, o Manuel Cardoso fazia teatro como a ópera, como o teatro japonês, da mesma maneira que o Peter Gabriel fazia isso por causa da ópera e do teatro japonês, e por causa de um senhor que essas pessoas todas não conhecem, que tanto eu como o Peter Gabriel éramos fãs, chamado Arthur Brown, que era um cantor inglês que, antes de mim, antes do Peter Gabriel, fazia espetáculos em que ele aparecia mascarado, tinha fogo que lhe saía da cabeça, fazia espetáculo com leões, com tigres, no palco, e fazia com explosões, aparecia com máscaras. Só que essas pessoas que falavam de Peter Gabriel só conheciam o Peter Gabriel. Peter Gabriel e eu tivemos influências. O teatro e a música, para mim, tiveram sempre uma certa ligação. E isso foi uma coisa natural, porque os Tantra faziam... Era uma música muito emocional, muito emotiva e muito descritiva. A partir de certa altura surgiu a ideia de começarmos a fazer, a juntar a descrição ao espetáculo. Antes de surgir essa ideia, tinha os fumos, as luzes. Depois começaram a vir as explosões, a partir de certa altura comecei a comprar máscaras, veio a ideia de fazer a versão do À Beira do Fim com a máscara, que eu comprei em Inglaterra, fiz o À Beira do Fim, a partir dali comecei a comprar mais máscaras e a fazer versões das músicas com teatro. E esse teatro tornou-se um branding, uma marca do nosso espetáculo também. Isto era tudo, foi uma época muito bonita, foi uma cadência de criatividade e de experimentalismo constante, em que não foi só a música que evoluiu no Tantra, foi todo um aspecto de cenário, de espetáculo, de tudo, de criação. Lançam Humanoid Flesh, o seu primeiro disco em inglês, que para além da mudança da língua, também é marcado pela transição para uma sonoridade diferente. Tínhamos esgotado quase o mercado português ao nível de expansão. Precisávamos de mais para a banda continuar a fazer sentido ao nível de crescimento e experimentalidade. E tentámos expandir-nos para a Inglaterra. Ora, a Inglaterra, naquela época, o rock progressivo e o rock sinfónico tinham morrido completamente por causa do punk, por causa da tal revolta de contracultura. O que estava mais parecido e para onde nós poderíamos fazer uma transição era o New Wave. Como também era um género de música que nos aprazia fazer a ponte entre as duas, porque nos permitia fazer boa música com alguma complexidade e qualidade que o punk, por exemplo, não permitia, ou que o rock só não permitia, porque fechavam demasiadas portas, foi essa a razão da ponte. Naquela época também, uma pessoa que nos viu tocar ao vivo gostou muito de nós e falou com o Peter Gabriel para nós abrirmos uma turnê que ele ia fazer pela Europa, e acabámos por não fazer a turnê dele. Ele tem a carta dele cá em casa ainda, a agradecer-nos e a dizer que tinha escolhido outro grupo, o Simple Minds. Tivemos a hipótese de ir para a Inglaterra, de facto. Só que, entretanto, cansámos um pouco e a vida levou-nos noutra direção e acabámos por acabar e parar de parar e separar-nos. Vocês estão a ouvir Noites de Lisboa, o seu primeiro disco a solo enquanto Frodo. Série de gente que confundiu as letras das canções com a minha personalidade. Aquilo não era a minha personalidade. Eu descrevia em cada canção coisas e personagens que eu via na Noite de Lisboa. Por isso é que aquele álbum se chamou Noites de Lisboa. Aquilo eram personagens. Houve muita pessoa que dizia: "Ai, mas tu és assim, machos latinos e isto e aquilo." As pessoas confundem o artista com a obra. Um homem que escreve romances policiais não quer dizer que anda a matar pessoas, ou romances de espionagem não quer dizer que seja espião. Eu fiz um álbum sobre as Noites de Lisboa e cada canção era um ou vários personagens. Apesar disso, não quer dizer que não tenha explorado a Noite de Lisboa. Corria tudo o que era sítio, pá. Tu não fazia. Corria aos bares todos, corria às boates todas, ia das boates mais queques às boates mais punk e a. Corria tudo. Eu nunca fui um ser de um grupo, nunca fui um ser de um estrato social, nunca fui um ser de uma cultura. Fui sempre um ser que transversal, porque sempre tive a noção de que a verdade e a realidade está na globalidade e nas perspectivas tridimensionais ou quinquadimensionais das coisas. Não se pode limitar a realidade a uma cultura, nem se pode limitar a uma visão. Nós temos que mergulhar o mais possível em todas as visões do universo para tentar ter a mínima noção do que não estamos a perceber. Não é do que estamos a perceber, é para termos a mínima noção do que nos falta, do que está por perceber. Porque o que percebemos não é senão a ponta do iceberg. Antes eram os THC com a música Leve Impulso. Este disco foi produzido pelo Manuel Cardoso. Aposto que vocês estão interessados em saber como é que Manuel Cardoso começou a ser produtor de música. Foi porque eu sempre me interessei pela produção, porque ainda antes de fazer os Tantra eu já fazia gravações em que fazia produção num Revox, fazia produção musical e de áudio. Só que não tinha condições. Com o Tantra comecei a sentir essa apetência e a capacidade também, porque entretanto, já agora conto isto, tem uma certa piada, eu tenho aqui 4 músicas de Chutes e Pontapés que ninguém conhece, estas versões, que eu gravei-as, produzi uma maquete dos Chutes antes deles serem conhecidos, ainda com o Zé Leonel a cantar e ainda antes do João Cabeleira lá estar e antes do outro guitarrista ter entrado sequer na banda. Portanto, ainda era o Zé Leonel, o Zé Pedro, o Calu e o Tim. E ainda nem o Gui estava na banda. Era só, e era mesmo punk. Aquilo era mesmo punk, punk, punk. E eu, foi a minha primeira maquete de produção de maquetes. Produzi-os de graça. Houve convite da Vadeca para eu produzir trabalhos de outros artistas e eu comecei a trabalhar nesse campo da produção. Entretanto, houve outros artistas que vieram ter comigo para ser produzidos e a coisa uma levou à outra e pronto, tornei-me produtor. Gosto do ruído que dói e me coa. O Ziodo era muito giro, pá. É porque o Ziodo tinha uma característica que tinha algo de sinfónico também, tinha algo de experimental e era um rock. E essa combinação deu muito gozo, pá. Aliás, como no Street Kids, não tinham o sinfónico, mas tinham uma overdose experimental e tinham também algo de revoltados. Pronto, tinham a revolta do punk, mas com gosto musical e com know-how musical. Depois, com Ricardo Landon, que ficou célebre por compor e produzir os discos mais conhecidos de Agatha e Tony Carreira, que cria a banda de rock FM, o Chamurai. Exatamente, que foi, porque apetecia-me, na altura não estava a fazer nada, apetecia-me tocar rock, guitarra. Tive uns tempos sempre pegando a guitarra e disse, epá, não, tenho que tocar guitarra. Encontrei o Landon, pá, vamos fazer um grupo de rock FM, vamos. Fizemos um grupo de rock FM para desbundar. E voltei a tocar guitarra a sério, foi porreiro, mas depois fiz um melhor, já sem o Landon, fiz um grande álbum, que acabou por não sair, E o Andun depois fez o trajeto inverso por questões também, não de paixão, mas de sobrevivência na vida e de riqueza. Dedicou-se a fazer dinheiro. E resultou, claro, está com o dinheiro. Foi bem sucedido. Exatamente. É mais tarde que acaba por regressar ao seu nome de nascença, Manuel Cardoso. Regressei porque os portugueses pensam muito entre o umbigo e o ânus. E cansei-me de ouvir pessoas muito inteligentes virarem-se para mim e dizerem: ó, oh, froda-se, pá, eu já te frodo, pá. E rirem-se. E eu olhava para eles e comecei a dizer: não, estas pessoas não merecem sequer. Isto não merecem, não merecem. É claro que nessa altura ninguém eu tinha ouvido, nem ninguém tinha lido O Senhor dos Anéis. Foi muito antes do filme do Senhor dos Anéis. Portanto, todas as pessoas levavam isto para o que elas eram, toscas. E eu fartei-me da tosquice, como nunca fui um grande adepto da tosquice, e pá, voltei ao meu nome. Teve também a ver com uma outra coisa. Tive à morte no Hospital Santa Maria, com uma febre tifoide. Lembro-me de estar a olhar pela janela, e foi aí que eu decidi voltar ao meu nome original, estar a olhar para a janela e dizer assim: eu acho que nunca mais vou estar lá fora, porque estava mesmo à morte. E lembro-me de pensar que se eu voltar lá para fora, pá, não vou estar a levar com parvoeiras das pessoas, vou voltar ao meu nome, Manuel Cardoso, e vou esquecer o fogo. Pensar exatamente isto, olhar, graças a Deus, os médicos salvaram, curei-me e vim cá para fora. Por curiosidade, vou-te contar agora, voltei ao nome Frodo. Neste momento, como produtor de hip-hop, o meu nome é MC Frodo. Master of Ceremonies, MC, Manuel Cardoso, MC Frodo. Acabou por se afastar de discos para se dedicar a som e música para publicidade e televisão. Em 2003 tentou um regresso com os Tantra. Como não houve interesse por parte dos ex-membros, acabou por criar o disco sozinho com outros músicos e também Live Ritual, um disco dos Tantra, que é um concerto de 1977. Mais tarde lança de forma independente dois discos em nome próprio e um como Naked Traveler. Podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho em episódios em www.brandoscostumes.pt. Este episódio chegou ao fim, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar o Brandos Costumes com os vossos amigos, de nos subscrever no iTunes. Se ainda não puseram like na nossa página do Facebook, façam-no, basta irem ao nosso site e vão encontrar a ligação para a mesma página. E, claro, não se esqueçam de ser altamente. Até daqui a duas semanas para o quarto episódio. Esbarro dançar é amor, esbarro ritmo é calor, esbarro dançar.